cima, todo mundo. Portal do Arrocha. Te olhei, você me olhou. Agora minha vida acredita. Nunca acreditei em amor à primeira vista, até você aparecer. Até você aparecer. E quem diria que no carro agora até tirei meu som. Joga a mão pra cima e diz: troquei a noite pelo dia e ama. E quem me viu se viciou de não acreditaria. Troquei o bar, agora só sou veterinha. Que o cachaceiro virou homem de família. Que é isso? Que é isso? Você aparecer e arrancar minha cachaça com seu beijo de batom. Até você aparecer do nada. Quem diria que do carro agora até tirei meu som. Eu quero ouvir. E quem me viu se viciou de que o cachaça. Como é que é? Como é que é? E quem me viu se viciou de não acreditaria. Troquei o pão, agora só sou veterinha. Que o cachaceiro virou homem de família. E quem gostou faz barulho.